Pensa que está muito bem, mas está muito mal. Diz, diz. Pensa que está muito bem. E aí, gente boa, nunca se refira a minha pessoa. Sua fama é boa, não pense que eu falo à toa. Rei do seu baralho, barulho demais pra pouca carta. E fala demais pra pouco trabalho. Seu interesse não é nada interessante. Aqui não anda com a própria perna, a tendência é cair. Não enxerga o brilho da alma, eterna solidão. Sofre, sofre, sofre do coração. Vacilão, aponta o dedo e segue a direção. Mas vem com medo de quem errou e diz que não. Vala é lugar de malandro demais, falha não faz que a mulher é de outro rapaz. E anda todo alterado, arrumou pros menino bom, agora é desconsiderado. Vai ou sem luz, de mente sem paz. Cê não é do corre, faz um corre, vem atrás, vai. Diz, diz. Pensa que está muito bem, mas está muito mal. O quê? Pensa que está muito bem, mas... E continua, não adianta falar, não adianta explicar. Vai procurar saber pra distorcer a verdade no ar. Pelo meu respeito à lua, não aparece à noite na minha rua. É melhor ficar na sua. O clima não tá bom, então não finge ser meu amigo. Aperto de mão significa respeito ao perigo. Quem não olha no olho enxerga mal. Fala, fala, fala, mas não é real. Falhou agora, vai ter que aprender a lição. Quer ganhar moral, mas errou de situação. Não está legal, lance é olho no olho, sem desvio. Meu olhar é frio, eu aceito o desafio. Termino o caso de quem quer saber, quer falar, se turmar. E agora arruma o caso, vai arrumar prazo. No caso, olhares são poesias. Não, não, não no seu caso. Pensa que está muito bem, mas está muito mal. Quem não olha no olho. Então, por favor, ó, deixa que fale esses faladores. Eles se contentam com o que sobrou. Quem não olha no olho é falta de amor, é falta de amor. Então, por favor, ó, deixa que fale esses faladores. Eles se contentam com o que sobrou. Quem não olha no olho é falta de amor, é falta de amor. E não está legal. O quê? Pensa que está muito bem, mas está muito mal. Diz, diz. Pensa que está muito bem, mas... Diz. Quem não olha no olho não está legal. Quem não olha no olho não está legal. Pensa que está muito bem, mas está muito mal. E não está legal.